seu preço não me deixa agora. Me leva pra algum lugar, preciso falar. Vou desabafar, perguntar a você. Já sofreu de amor, já se apaixonou por alguém um dia? Você vai me entender ao saber o porquê da minha loucura assim seminua no meio da rua. Amigo, dói. Esta dor não passa. Minha alma rasga, meu peito explode de tanto chorar. De amores brinquei, de amores duvidei. Hoje estou sentindo o abismo um passo dos meus. Estou sentindo o abismo, um passo dos meus.